gente. Uns vêm de Mercedes, outros vêm de caminhonete. Sexta-feira já chegou, é tão bom. Esta noite vou sair, vou dançar até cair. São três dias de prazer que eu vou ter. Sexta-feira à noite, lá vou eu. Quarta, quinta-feira, que canseira. Só nas estes do melhor. Falta pouco, meu amor, para estar até domingo só comigo. Sexta-feira à noite, lá vou eu.

balançando nesta quizomba. Vai amor, que hoje quero me entregar. Tu e eu balançando nesta quizomba. Só nós dois, beijinhos sempre a curtir. Tu e eu balançando nesta quizomba. Vai amor, que hoje quero me divertir. Quero olhar-te nos teus olhos e pensar, para encontrar saída, sem nós termos que nos separar. Vamos dar um tempo para pensar. Vamos dar um tempo que a vida não para. Se o nosso foi o passo que nós não soubemos dar. Mas hoje não esquecemos que é um sonho que nos faz amar. Vamos dar um tempo para pensar. Vamos dar um tempo que a vida não para. Se o nosso Anna Malhao, vamos dar un tempo. Et on continue avec Emmanuel, Amor de Mãe Solteira. Et juste après, on écoutera Jorge Freire ou Charles Negro. Quem decide é o coração. Uma mãe dedicada tem amor a dobrar. Pode educar sozinha e ter muito para dar. Ser mãe, ser mãe é seguir com devoção a qualquer hora ou condição a voz de um filho que a chama. Ser mãe, ser mãe é sentir no coração que não se acaba

pensas que eu te vou julgar? O amor é chama que arde ao vento, o sabor que fica de um momento. Se depois alguém me estende a mão, o passado vai me atormentar. Eu para ti fui um divertimento, uma estrela que surgiu no céu azul. Voilà, c'était Ronald et non Volta Chural. Donc voilà, il est 18h59, l'émission arrive à sa fin. Je voudrais aussi remercier tous les gens qui m'ont suivi pendant ces deux heures, et surtout aussi remercier quelqu'un qui est derrière son écran et qui nous enregistre toutes nos émissions. Donc merci à Florent. Voilà, pour ma part, je vous donne rendez-vous à vendredi prochain, à la même heure, 17h-19h. Bonne fin de semaine, bon week-end. Com perfeição, dá-se um elozinho e mete-se num dedo só. Olha, faz-te assim e ele acaba em ter a mão.